gente causa problema de verdade. Yo, Chile. Tô saindo da faculdade bem, cansado, mas é sexta-feira, então eu tô bem. Eu não quero perder tempo com ninguém, então vê se me liga só semana que vem. Eu vou me trocar em casa e já vazar. Balada se não tiver tendo, então vamos pro bar. Com os amigos só para tomar uma gelada. Sem compromisso, só para não prestar. Yeah, gata, baboseira, para. Quero encher o saco, eu só quero encher a cara. Então vê se cala, boca nem me fala. Nada porque só tô de bobeira pela praça. Vaza. Meu mano Paulo paga conta pra quebrar um galho. Se livrou da namorada chata pra caralho. Agora sabe como é, né? A missão da noite é ter um anová no pé, vai. Caipirinha, cadê a mais gostosa daqui? Não quero passar a noite só comendo açaí. Garçom fala que tem churrasco bom, então açaí. Vamos zoar até o segurança manda sair. Tô bem chefão, yeah, ao melhor estilo. Rap pesadão, é, sim, eu vendo quilos. Gata, a gente fica, mas eu não quero filhos. Te deixo de boca cheia que nem esquilo. Se você ver a gente lá, então não fiquem encarando, não sou o que eles dizem. Tô só de boa, comendo Mac Chicken, bebendo Skol, escutando The Weeknd. Nossa rotina de caveira você não imita. Tenta agir dessa maneira, mas cê não imita. Faço a farra com garrafas e batata frita junto com a bitch. Não ligo se é sua amiga.